seu Armando, eu tô desde as 5h45 da manhã mandando foto, vídeo no seu privado, seu Armando, mostrando a minha real situação, porque hoje eu não fui trabalhar. O senhor conhece Belfor Roxo quando chove, seu Armando? Aí o senhor vai no grupo e fala pra todo mundo ouvir que eu sou um funcionário preguiçoso que tenho medo de pegar chuvinha. Vai tomar no cu, seu Armando! Chuvinha é o caralho! Choveu pra caralho aqui em Belfor Roxo, seu filho da puta! Tu acha que eu vou sair de Belfor Roxo com água no joelho pra ir pra Botafogo encher saco de farinha, seu arrombado? Vai tomar no cu, seu Armando! Vai se fuder você, tua empresa, teus funcionários, teus sacos de farinha! Vai tudo pra casa do caralho, filha da puta! Eu não vou sair de Belfor Roxo pra encher saco de farinha na chuva não, ô babaca! E te falo mais, seu Armando! Pode contratar outro funcionário, porque nem no sol e na chuva eu vou encher farinha pro senhor, português filho da puta! Vai tomar no cu! Eu não sou escravo não, ô desgraçado! Eu sou roleteira. Atenção, emissoras retransmissoras do grupo Benzina no Meião, ao toque de 5 canções do Los Hermanos com a Ed Fuder. A possibilidade disso é nula, né? É perigoso você lembrar de uma do Caetano. Não, é perigoso eu lembrar de uma do Los Hermanos, essa merda ficar na minha cabeça. Assim, já tô me sujeitando. Ah, impossível, esse... cara. Não sei se... Nem fã do Los Hermanos sabe 5 músicas dele de cara, forma. Eu escutei todas as músicas, todos os discos pra fazer aquele artigo lá pro Benzine, porra. Mano, você é um psicopata, cara. Eu sou um guerreiro, eu sou um guerreirinho. Amigos cara. E amigas, estamos aqui online, online, olha só que expressão mais noventista, né? Estamos aqui ao vivo para todo o universo que tem acesso à internet, obviamente. Eu, desse lado, Cristiano Machado, seu âncora preferido, e lá do outro lado, aquele homem, a encarnação da sensualidade da Podosfera BR, ninguém mais, ninguém menos do que o grande, do que o mítico Orlando Calheiro. E aí, meu querido, como é que tá o baile? Cada dia é melhor, cara. E você, como que você tá? Você tá bem? Ah, tudo bom, mas nada presta, né, cara? Cara, o importante é que a gente segue top, tá ligado? O importante é que segue top, sorrindo com a maioria dos dentes na boca, né? Exatamente, com quase todos os dentes. Quase todos os dentes. Eu tô com menos um, né? Perdi mais um. Porra, que merda. A tia Letícia aqui também vai ter que fazer um monte de tratamento de dente. Tô fudido, cara. Bom, mas vamos ao que viemos hoje, Orlandinho. Viemos pra uma live especial, uma live curtinha... Uma live, né, atípica, eu diria, porque... É, pode-se dizer que sim. O seu trabalho de pesquisa, o seu trabalho de, eu diria, arqueologia, né, colocou suas luvinhas, foi lá e revirou o lixo, subiu aquele cheiro de azedo, você abriu uma marmitex azeda, você falou, Los Hermanos, vocês aqui? Saíram não. 4 caras barbudos de lá. Eis que por conta dos seus comentários, por sua culpa exclusiva, Orlando, Los Hermanos voltaram à ativa. Isso foi motivo de grande alvoroço na internet BR, né? Muitas pessoas vieram falar. O que você acha? Cara, é impressionante, né? Que como eu fiquei marcado por isso, né? Enfim, hoje eu acordei com o meu celular, sei lá, devia ter dezenas de pessoas me marcando, falando, olha, eu quero escutar o Anarcofino falando da nova música do Los Hermanos, eu quero escutar o Anarcofino, o que você achou? E, gente, pelo amor de Deus, eu fui marcado. Me deixa. Eu meu ódio com o Los Hermanos, tá ligado? Você é o link, né? Você é o link. Exato, assim, eu posso não só... Não, assim, eu simplesmente não é um cara que não gosta da banda, tá ligado? Assim, eu sou identificado como o rosto da pessoa que odeia o Los Hermanos, né, cara? Praticamente um chorão agora, tá ligado? Se encontrar os caras do Los Hermanos no aeroporto, vai ser porrada. Não, é muito bizarro, né? É, entre um e o outro, de repente, nem lá porque eu fico. Eu considero a possibilidade de entrar num embate físico com os membros do Los Hermanos uma possibilidade muito pequena, não tem interesse em bater neles, apesar de não ter... tanto gosto pela música deles, eu respeito a arte, seja ela qual for, desde que não seja fascista e a deles namora com fascista. Mas enfim, não vamos falar disso, porque hoje viemos para falar... Aliás, viemos para um react, né? uma coisa que os jovens fazem muito, vamos reagir. Né? Outra coisa que a gente vai fazer mais para frente aí é um unbox. Vou trazer aqui uma banana, a gente vai descascar uma banana e falar, olha aqui, não tem manual... Não tem cabo. Vou trazer um amendoim também, vou descascar amendoim. Vai ser unbox vegano. Unbox. Cara, muito bom, né, cara? A gente pode pegar um pacote de Mariola e fazer um unbox. Vamos começar. Cara, sabe que a gente pode fazer, cara? Pessoas interessadas em patrocinar o programa, que a gente tá precisando, tá difícil pro nosso lado, cara. Galera do Hortifruti de Grangeira, que tiver Hortifruti. A galera, assim, a tia Lena aqui que vende biscoito e bala aqui na esquina, tá ligado? Se quiser patrocinar, faço mó propaganda, entendeu? Ali perto onde eu trabalho tem o Salim Formiga, que é um cara que ele não fala português, mas ele tem uma quitanda. E sempre que... Uma vez eu fui lá com uma bandeira... Eu tinha uma bandeira da Palestina, né? Que eu carrego ela na minha bolsa. E uma vez ele me interpelou. Falou assim, você é brasileiro? Né, aquele sotacão bem forte árabe, assim. Eu falei, sou brasileiro. E essa bandeira aí? Eu falei, eita, vai dar merda, né, cara? Daí na hora que eu falei, não, eu sou simpático à causa, né? Ele me deu um abraço, cara. Esse dia foi lindo, cara. Eu não entendo porra nenhuma do que ele fala. Mas sempre que eu vou lá, ele sempre arredonda pra baixo a conta. E Salim Formiga, se tiver a fim de patrocinar a benzina no meião... É, não. Eu sei que é Formiga o nome dele, porque o apelido dele, porque todo mundo chama ele de Formiga. Por quê? Não faço a menor ideia. Deve ter alguma adaptação da sonoridade do nome dele, né? Mas, enfim, quem quiser patrocinar a gente, eu vou fazer um unboxing, tá ligado? De paçoquita cremosa. Putz! Bota pra harmonizar e tal, aí depois passa o biscoito, enfim. Nossa, cara, isso aí pode até... Porra, cara, eu tenho várias ideias. A gente já tem duas ideias anotadas, que é o projeto Animais, que vai pro ar aí nesse próximo semestre, e o Unbox Vegano. Que a gente vai... A gente tem que fazer um projeto, a gente tá aproveitando que a gente tá com uma certa notoriedade agora, né? E fazer um projeto pra conseguir captar recursos pra aquele reality show original que deu origem ao Benzina no Meão, né? Que era um reality show de pessoas de sommelier de drogas de baixíssima qualidade, né, cara? Da mais barata possível. É mais barata possível. E botar as pessoas assim, aquele pessoal super ultra descolado, com aquelas boates, saca? Notas de... Como é que é? Notas de framboesa. Notas de framboesa nesse loló aqui. Ou tem notas de recheio de babalu nesse loló. Isso. Ou tem um reality show que eu e uma amiga minha criamos, mas nunca tivemos dinheiro. E eu duvido que a Lei Rouanet vá nos patrocinar. Que é um reality show onde... Na verdade é uma disputa, né? Onde a gente pega duas pessoas, coloca... Dá ácido pra essas pessoas, né? E larga, essas pessoas têm que cumprir tarefas, tipo... Ir num cartório e abrir uma firma, tá ligado? Tipo... Abrir uma igreja evangélica. É, né? Tipo, o cara tem que reconhecer a firma no cartório, sacou? Aí depois ele tem que ir lá pegar um nada consta. Então, tem que fazer uma baliza com o ônibus. Isso, porra, ia ser foda. E filmar, e o cara que conseguir cumprir todas essas etapas, ele ganha um prêmio. Sabe o que é? Vai ser alguns dos unbox que a gente vai fazer aqui, né? Um cacho de banana, um pacote de paçoquita. Isso. Um globo, qualquer coisa assim. Né? Cara, acho que a gente nunca enrolou tanto na história desse programa. Porque... Não, nunca. É porque vai ser uma experiência tão dolorosa, tal como, tipo quando eu vou tirar sangue. Você vai se enrolando. Não, eu começo a trocar isso. Fica pensando no café grátis que vem depois que você faz o exame, tá ligado? Não, e aí você começa... Eu sempre fico nervoso, né? Eu tenho maior medo de agulha. Pode não parecer... Porra, não pode não parecer. Eu sou todo tatuado, mas eu morro de medo. Vê uma agulha, eu começo a ficar branco, entendeu? E, obviamente, sempre sou zoado pelos enfermeiros por causa disso, né? Tipo, sempre aquela historinha. Nossa, todo tatuado e fazendo palhaçada. Caralho, eu sempre ouço isso também. Tá falando, porra, caralho, essa agulha tá me furando. A outra vai por cima, porra. É diferente. Outra só raspa. Essa aí entra dentro. E aí eu começo sempre a desenrolar com as pessoas, tá ligado? Até pra conseguir uma simpatia. E aí quando eu falo assim, pô, vai devagarinho, hein? Vai com dó, por favor, dá essa moral pro garoto. Entendeu? Aí, enfim, a gente tá nessa, né? Mas hoje viemos aqui para fazer um react, né? Essa experiência dos jovens, né? Que ganham dinheiro vendo vídeos na internet e fazendo caras bizarras para as suas webcams. É isso que a gente vai fazer. Hoje a gente vai fazer ao vivo, né? Nossa. É importante salientar isso, que é ao vivo, ou seja, não tem edição. Não. É, o que ia acontecer aqui se o Orlando, sei lá, tem um ataque do coração, se o Orlando pular da janela e cair lá no meio do asfalto, o que ia acontecer aqui é ao vivo, então se prepare. Eu trouxe até o Pereira pra fazer companhia pra mim, pois estou com medo. Grande Pereira, esse aí. Grande Pereira. Vamos muito lá? Bem, a gente vai fazer um react do vídeo Corre, Corre. Corre, Los Hermanos. Eu já tô com ele no jeito aqui. Ai, meu pai do céu, cara. Eu tô um pouco assustado. Só esse muro já é complicado, né, cara? É. Parece, eu, na hora que eu abri, eu pensei que era maconha. Nunca, eles não fariam isso. Não teriam isso. Você tá bom. Preparado, Irlan? Eu vou fazer uma contagem regressiva. 3, 2, 1. E no 1, a gente clica no play, beleza? Bora lá. Bora lá, vai. 3, 2, 1. Nossa. Eu pensei que era uma imagem estática, cara. Não é. Mas parece aquelas músicas de elevador, né? Pode crer. Não acho ruim. Eu acho. Olha essa voz. Eu tô desconfortável. Tá desculpado. Nossa, cara. Declarando a derrota, né? Nossa. Cara, é muito. Eu acho difícil dizer se eu já não conheço essa música, porque todas são muito parecidas, né? Pô, parece música que você já escutou em todos os elevadores, né? Parece mais uma das tantas que eu já ouvi. Até a rodadinha. Corre, corre, meu Deus do céu. A letra é muito ruim, cara. Doce é o vento que te leva. Eu não tenho mais a pressa. Eles só manipulam os mesmos conceitos, né? Eles só manipulam os mesmos conceitos. É igual a gente falar lá na igreja do armazém, a gente só tem três pregações que vão variando. É tipo Los Hermanos. Caraca. Eu não tenho muita crise com a questão musical deles, não, pra ser sincero. Cara, eu tenho. Depois eu falo por quê. Não vai acontecer nada, assim, na moral. Não tem. É a placitude do homem branco, tá ligado? Da burguesia. É o tédio, é a manifestação do tédio do capitalismo, isso aí. Sim. É o ócio não criativo, né? Isso. Corre. Mas é aqui. É mesmo a guitarrinha Weezer, que eles nunca conseguiram sair dessa guitarrinha Weezer, né? Nossa. É bem simples, né, o bagulho. Nada contra a simplicidade também. Não. Eu sou fã de punk, mas isso aí não é o problema, não é esse. Assim, porque eles estão parecendo cover de Kings of Convenience, que já é um cover ruim de bossa nova, que por sua vez meta já cover. É um embranquecimento do samba. Acabou mesmo, mano. Graças ao meu pai, meu Deus. Glória. Ô, Jeová, Senhor, Assembleia de Deus, Pastor. Cara. E aí, Orlando, o que você achou? Pô, peraí, que vai tocar Los Hermanos da sequência, meu Deus. Caraca, ia tocar vencedor aqui. Nossa. Brasil. Com os comentários, Orlando Calheiro. Olha. Conseguiu ser pior do que eu imaginava, juro pra você. Não tô ouvindo pra você que eu não tô brincando. Assim, porque como. Porque eles tiraram toda. É uma placitude, é um tédio. A música basicamente é a transformação do tédio, né? Que acomete esses sujeitos que já. Brancos. Que tá, tédio, né? Sujeito de meia idade que já alcançou tudo na vida, né? E aí fica perdido, imerso em suas próprias placitudes, né? Tipo, em si mesmado, sem conseguir olhar pro lado. Então você pensa o seguinte: como é que é uma música que, num cenário tão terrível quanto esse que nós vivemos, é uma música completamente desconectada, né? Do mundo. Porque ela não oferece nem ao mesmo tempo esperança, que é uma pulsão necessária nesse momento, né? Quanto nem o oposto, né? Que seria a revolta, a raiva, ou sei lá, algum tipo de... Ele fica no meio, é a não vida, né? Mesmo, é, ele tá ali no equilíbrio instável entre o tédio e a raiva. Mas é a placitude da situação confortável da burguesia. É sério mesmo, eu não tô brincando sobre isso não. Porque é mais ou menos, por exemplo, uma crítica que eu tenho à Bossa Nova, sabe? A Bossa Nova, no seu auge, em seus momentos mais elitistas, ela é muito isso, né? Ela é basicamente um desdobramento do tédio que acomete uma certa burguesia que olha com certa condescendência para a música que se produz nas periferias, para o samba especificamente, embranquece isso, né? Transforma em um produto... De... para tirar tudo que é negro ali, né? Exato! Coloca num papel... craft, entrega pro gringo e fala, tá aqui o nosso produto. Isso. E assim, e inclusive faz isso com as músicas dos outros, né? Com jazz, por exemplo, né? Tipo, pega o jazz, embranquece o jazz e vai e começa a tocar, né? Tipo, faz a transformação. E o Los Hermanos, eles conseguem piorar esse projeto, né? Isso já era a tendência do último disco deles. Esqueci o nome do último disco deles, graças a Deus. Mas o... já era essa tendência, dessa placitude, porque eles estão abandonando toda aquela revolta pueril do rock, que... Nos seus discos eram sempre músicas que eram revoltas contra a mulher, né? É sempre isso. A revolta era sempre... O sistema simbolizado na mulher? Não. Com certeza não. Não, é porque... Uma revolta egoísta mesmo. Isso, é porque, por exemplo, eu não tô falando brincadeira sobre isso. Los Hermanos é um desdobramento da metafísica liberal, no qual o sujeito, ele é uma soma de suas propriedades, né? Então, logo, ele só cresce e se expande e persiste a partir do momento em que ele conquista a propriedade. E aí você vai ver... Isso, aí tu vai ver o papel da mulher, do feminino nos Los Hermanos, a mulher só emerge pra ele, só aparece enquanto uma propriedade. Tanto que você vai ver músicas como Aline, aquela Bárbara, a própria Ana Júlia, né? Caralho, Ana... é o nome de mulher, né? É, não, as músicas nas quais eles falam de mulheres, são sempre as mulheres são tomadas ou como ingratas, que são incapazes de reconhecer o amor que eles dão pra ela, que eles têm pra dar, né? Mulheres que não têm direito de ser felizes. Se você for ver a Ana Júlia, Ana Júlia é um cara que tá maledizendo uma mulher por ela buscar o seu sonho de felicidade com outro homem, saca? Ele fala assim, ah, eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou, mas vou reconquistar, olha só. O seu amor, olha, todo pra mim. Bicho, isso é a figura de um homem obsessivo que trata as mulheres como propriedade, saca? Se isso não é como eu disse, né, naquele episódio, o fatídico episódio sobre Los Hermanos, se isso aí não é o feministo em sua essência, né, nada mais é. Saca? Tipo, essa máquina de conversão do outro, do feminino, do diferente em propriedade. E aí, no cenário seguinte, que são aqueles discos mais maduros deles, né? Nos quais eles vão... Aí começa a falar vencedor, como é cara estranho, que eles se colocam na figura do loser, né? Do perdedor. O perdedor, pra eles, é justamente esse sujeito que é incapaz de conquistar mulheres. Ou seja, eles estão reafirmando a metafísica liberal e maledizendo todos os outros. Eles não negam o jogo, eles não querem propor um outro jogo. Pelo contrário, eles querem trazer para si a atenção manipulando as pessoas, sendo dignos de pena. Uhum. Sacou? Concordo contigo. É uma leitura assim, que é um pouco mais sofisticada acerca dos Los Hermanos. E assim, quando a gente fala sofisticado, dá uma impressão meio elitista, dizendo, ah, você aí não entendeu Los Hermanos. Não, não é o caso que você não entendeu. Porque a arte, na sua essência, ela tem uma infinidade de maneiras de você compreender. Uma análise um pouco mais objetiva dela pode te trazer para esse caminho. Uma análise um pouco, sei lá, ligada aos afetos pode te levar para outro lugar qualquer. Então não quero dizer com isso assim, o jeito certo de entender Los Hermanos é esse ou aquele, porque me parece um pouco elitista, mas essa tua análise é uma análise que se aproxima muito da que eu faço também, Orlando. Olha, é interessante que essa análise que eu tô pensando aqui da ideia de um sujeito acomodado à sua própria existência média, medíocre, acho que a palavra que melhor sintetiza Los Hermanos é mediocridade, né? É aquele ponto médio, uma placitude que nunca se desdobra em nada, né? Nem numa pulsão negativa, nem numa pulsão positiva. E tem uma hora que ele fala nessa música, que é, eu acho graça que a vida passa e a solidão é mais. Desculpa se eu não tiver fé ou forças pra lutar. Uhum. Assim, pela interpretação inicial, me parece um sujeito que está em processo de término com uma mulher, né? Porque a obsessão deles é sempre essa. Aí tem um momento em que ele começa a falar, como é que é? Corre, corre, corre, doce é o vento que te leva, eu não tenho mais a pressa ou horas para contar, pela vida solta, todo o meu amor com ela, que esse azul do céu espera, coragem para mudar. É tipo, é um sujeito que é de um niilismo pueril, saca? Tipo, é uma espécie de desdobramento do No Future dos punks, né? Só que o No Future do punk era justamente, já que não tem um futuro, então vamos esgotar, vamos queimar isso aqui rápido, isso. Né? Vamos viver no extremo. O Los Hermanos... extremo é uma boa definição. Exato, o Los Hermanos ele é o No Future porque ele é o fim da história, naquele sentido que a gente falou no programa do Guns, sabe? Tipo, parece que todas as lutas já foram. Ele já conquistou o que... Não tem mais luta pra lutar. Não tem, ele já é um sujeito bem sucedido, é um sujeito estável na vida. Então, pra ele, indifere que pessoas entrem e saiam da vida dele, né? No máximo, ele converte esses seres, que pra ele são apenas propriedades, em música, né? Nada mais é do que a metafísica liberal em sua essência, onde pessoas podem ser convertidas em propriedades e propriedades podem ser trocadas, sabe? Propriedades são coisas a serem trocadas, vendidas, sabe? Eu diria, eu mais uma vez, eu acho que essa metafísica que o Los Hermanos encerra, né, é uma metafísica que inclusive vai servir de base pro fascismo, né? Então, assim, isso não é brincadeira. A metafísica liberal, ela se converte muito rapidamente no pensamento fascista, né? Uma ótima análise, Orlando, uma ótima análise. Acho que é isso. Não tem muito o que falar. Fala aí que depois eu falo uma coisa. Não, que eu ia falar assim, na perspectiva musical, né, do Los Hermanos, assim, eu não tenho nenhuma crítica muito contundente, mas eles não evoluíram, eles são a mesma coisa, por isso que aquilo que a gente falou, né? E assim, eu não acho que isso seja pejorativo ou coisa semelhante, pode até ser que seja uma estratégia deles de sempre manter o mesmo ritmo para causar aquela sensação de conforto, né? O cara que ouviu Los Hermanos lá no passado, ouve de novo e fala, pô, que delícia, é isso que eu queria. Eu não queria nada muito revolucionário, porque é da natureza dos revolucionários fazer história, né? E Los Hermanos não vai fazer história. Na verdade, eu acho que isso, que Los Hermanos é a revolução, né? Los Hermanos é a revolução, naquele sentido que eu, anarquista, gosto de bater, que ele começa, né? Tipo, e depois volta pro mesmo ponto. A revolução é exatamente isso. Por que eu, enquanto anarquista, sou contra a ideia de revolução? Porque a revolução, justamente, como na astronomia, é quando um astro percorre todo o seu trajeto e volta pro mesmo ponto, né? Então, assim, Los Hermanos é pura revolução. Nada mais revolução que Los Hermanos, no sentido que eles não saem do lugar. Sabe? Tipo, mesmo quando musicalmente eles estão saindo do lugar, sei lá, quando eles estão abandonando a revolta do rock pueril, né? E justamente essa revolta do rock pueril nada mais branco e hétero, né? Do que essa coisa do, né, à toa que eu já falei disso outro dia, né? Da ideia do rockstar como o ápice da redenção da meticulidade do homem branco, né? O rockstar é basicamente isso, né? É redenção. O sonho do homem branco é ser um rockstar, porque tudo que ele menos pode conceber é a sua própria mediocridade. O Los Hermanos, ele meio que contra-efetua esse espírito redentor no sentido de que eles são os perdedores, né? No lugar de propor uma saída, uma linha de fuga desse sistema de vencedores e perdedores, não. Né? Eles só estão afirmando, falando, olha só, eu sou tadinho, eu sou um perdedor, mas sem contestar todo o sistema. A falta, como é que é? Força de vontade para lutar, saca? Disseste bem, Orlando, não foi carne ou sangue que te revelou, mas o próprio roteiro que você escreveu para manifestar a sua... Sacanagem! Não tem roteiro nenhum, é tudo react aqui nesse programa. E vamos, acho que vamos ficando por aqui. Não, eu quero falar uma coisa. Eu senti... Opa, não, música, você falou que tocou na questão musical. Tem duas coisas, eu vou ter que fazer um despacho aqui, né, pra tirar os Los Hermanos do ambiente, e o segundo é que eu senti muita falta do Túlio Gadelha nessa música. Você também não sentiu? Sim, eu senti falta do Túlio Gadelha, porque afinal de contas parece que agora o lance dele com a Fátima ficou sério, né, e ele não vai mais poder levar essa vida de rockstar, viajando, chegando tarde em casa, e vai ter que arranjar um emprego. Coitado, Túlio. Sacanagem, Túlio! Se tiver ouvindo, cara. Pô, você é lindo, mano. Saudades, Túlio. Então, mas é porque eu queria, assim, porque justamente o Túlio Gadelha, pra quem não sabe, ele é o baixista original do Los Hermanos, né? Tipo, ele foi o baixista perdido. O batista, né? O quinto Los Hermanos. O quinto Los Hermanos. Foi que sumiu, desapareceu nas águas do batismo, né? Ele foi abandonado, né? Ele foi abandonado pelos seus, e porque ele, justamente no lugar dele. O Moisés, né? No Nilo, foi abandonado para ser preservado da ira de Faraó. Que olha isso, exatamente. E aí o que acontece? O pastor pentecostal, irmão, tá ligado? Qualquer coisa para mim é motivo de fazer ligação bíblica. É isso aí, garoto. Mas enfim, e o ponto fundamental dessa história é o seguinte. Por quê? Por que o lugar dele foi retirado dos irmãos? Por quê? Te pergunto, por quê? Porque ele, né, chegou e foi lutar por alguma coisa, ainda que no PDT, ainda que desse jeito, mas ainda havia nele pelo menos o grau mínimo, tá ligado? Assim, o mínimo da luta, o mínimo da vontade de mudar algo. O espírito do Brizola tava ali dentro dele. Existia nele uma certa culpa burguesa. Sacou? Sim. Entendeu? Valeu. Que falta justamente a esses sujeitos que estão aí a puramente celebrar a sua própria mediocridade de homem branco, classe média alta, ricos, né? Enfim, que é isso. É como se o cara que tá, sei lá, na Gávea, porque justamente o território, né, o ritornelo que eles cantam, eles formam a Gávea onde quer que seja, esse ritornelo, Los Hermanos, Gávea, Zona Sul Carioca, é basicamente o sujeito que tá nem um pouco preocupado. Aquela coisa que eu falei sobre o lugar da esquerda do Deleuze, lembra disso? O cartão postal, né? No qual a esquerda é aquele que pensa no problema do outro, do diferente, e coloca sobre o seu, né? Ou seja, que não tá perdido em seus problemas familiares. Los Hermanos é o cometimento contrário, é o sujeito que tão única e exclusivamente se perde em seus problemas familiares. Ao ponto de ele se ensimesmar e fica cantando uma ode à sua própria incapacidade de reação. Saca? Tipo, olha, eu sou uma pessoa incapaz de reagir, pronto. Me louvem. É isso. A minha não reação é a única reação possível a mim. Isso, isso. Então, eu acho que é isso, né? Vamos fazer vamos desinfetar um pouco? Vamos, eu tô aqui, inclusive, com limpa-vidros, que eu vou tomar um gole agora e depois eu vou lavar os meus ouvidos. Porque é o único produto de limpeza que estava ao meu alcance aqui nesse momento. Mas, sacanagem, vamos terminar esse react. Acho que ninguém ficou surpreso com a reação que tivemos, porque afinal de contas eu não tenho esse ódio, né, tão grande quanto contra os Hermanos que o Orlando tem, mas também não é a minha banda preferida. Então, sei lá, eu tô tão, como é que eu vou dizer, tão apático quanto eles, só que eu estou diante deles, apático com aquilo. É isso aí, que merda. Não, mas então vamos botar aqui pra terminar. É, uma musiquinha pra terminar aqui, uma musiquinha boa, saca? Tipo, vamos colocar o primeiro clássico, né, do funk, um dos grandes clássicos do funk, né? Porque aí a gente ajuda um pouco, vamos pro outro lado disso, né? Que é isso aqui, ó. Na verdade, vamos pro... Eu sou pobre, pobre, pobre, pobre de maré, mas sou rico, eu sou rico, rico, rico, rico, rico de mulher. Eu sou pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre de maré desci, eu sou MC Claudinho, estou aqui. Ressuscita São Gonçalo, ressuscitando São Gonçalo nessa esperança na voz do eterno Claudinho e do eterno Buchecha. Terminando por aqui esse react, eu deixo o meu fraterno e efusivo abraço a cada um e cada uma que acompanhou. E espero que o Orlando Calheiros esteja aí descendo até o chão, ele tá bem louco ali. Manda o seu adeus pra galera hoje. A curtição do funk, cada vez melhor. A massa se reúne em um motivo só. Dançar a dança do canguru e da cabeça. E dançar a dança da bundinha, não se esqueça. Salgueiro, força e pira, aplaude essa emoção. De corpo e alma, na palma da mão. Levando as galeras a lutarem com firmeza. Pela paz nos bailes que curti é uma beleza. As mulheres lindas que tem no Brasil. Fonte de riqueza, quem provou já viu. Que não existe nada igualável no país. Nem ouro, nem a prata faz um homem mais feliz. Iê, olê, olá. Salgueiro vem com pira e a força vai chegar. Iê, eu quero ver a bala. Tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu,

Bora. Eu sou um tubarão. Beleza. Eu sou um tubarão. Eu sou um tubarão. Beleza. Beleza. Beleza. Beleza. Eu sou um tubarão. Foge, golfinho, que eu sou um tubarão.